covardia cê fez comigo. Eu respeitando e você traindo, não consigo entender. Confiava em você, como é que eu fui me enganar e nesse amor acreditar? Sua falsidade é sem igual, mau caráter desleal. Me disse ela faz amor melhor que eu, ou se com ela foi apenas aventura.